Jeve pouso, bicho na zero. Deu a 9970. Alfa, dá o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 11895, o ajuste de altímetro 9097, o azul 4069. E 17 no ajuste, militar, 15 alfa, ponto 010, 1895, obrigado, até o retorno 4069. Autorizado Juliette, portão 03. Juliette 03, lutar 3597. Poxa, né? 6225, pronto pra cópia. Autorizado, Salvador Brasília, 320, via Cruzilão 97. Decola pista 90, curva direita, saída Arbol, transição Elefa. Controle 120-8, transponder 5555. Poxa, né? 6225. Para Brasília, perdeu o voo 17, decola 10, primeira para o direito, aeroporto, transição elétrica, controle 160, decimal 8, transponder, oxigênio 6225. Salve, voo 85. 2090, azul 4069. 09970, salve 28, direita solo, transição decimal 9. Direita solo, 209700, federal 9970. 6225 da Oxené, confirme o transponder, por gentileza. Informado. E correção então, 5557 no transponder, Oxené 6225. 5557, Oxené 6225. Falou, Sideral 9970, liberou na sua escuta. Sideral 9970, táxi Alfa Kilo para o pátio de cargas, pátio 3. Sideral 9970. Alfa Kilo, pátio 3, pátio de cargas, Sideral 9970. Para o táxi do voo 963, 173 POV, 3 horas e 50, alterna Campinas, 963. Voo no 963, táxi autorizado. Pátio Índia Alfa, até o ponto de espera, no ponto de espera, chame torre 11895, ajuste de altímetro 9097, gol no 963. Pátio Índia Alfa, ponto de espera, 9095, a torre 1017, hoje chegou 93, bom dia. Pátio decolar, pista no 0, vento 180 graus, 05 nós. A bolinha tem nível decolagem, cabeceira no 0, azul 4069. Voo 865, está com 3 horas e 12, 164 a bordo, Fernando Palma. Voo no 865, Libertáxi, Libertáxi, Mundial, espera 1895, 11895, ajuste de altímetro 1017, voo no 865. Pátio Índia, de Alfa 1895, ajuste 1017, voo no 865. Só 069, Tango 32, controle 20, décimo 8. 308, obrigado, bom dia, 69. Salvador, muito bom dia, Azul 4069. Bom dia, Azul 4069, suba e mantenha o 340 na saída da El. Na saída da El, subindo ao 340, Azul 4069. Torre Salvador, muito bom dia, Gol 963.000, pronto. 963, bom dia, autorizado a alinhar e manter o 0. Alinhando 958, comida para Coral, contato radar. Governo Pro de Maio para a chegada Mar e reporte para a descida. Pro de Maio vai importar para a descida, eu vi 4958, uma decisão. Transponder. 5552-1208, controle, Gol no 093. Postão 1, chama pronto. Vai chamar pronto. Salvador, bom dia, Dan 9173. Bom dia, Dan 3173. Correção 9173. Identifique, chegada bom. Pista para 4017, Goiânia Pro de Pelô. Pro de Pelô, 1017-104. Quatro zero meia nove, vai na Pro de Leda. Esquerda Leda, 69. Salvador, 1093, pushback, acionamento no Ono. O no 963, vento 1170 graus 059, autorizado decolado, pista no 0. Eu recolho 010 pro Gol 963. O 093, autorizado, portão 1, chama táxi. Livre, chama táxi, 093, não. O no 865, autorizado, sem remeter, pista no 0. Ali, mantém, 865. Falou, Salvador, o Azul Alfa aqui bravo, término do cheque de motores, obrigado e bom dia. Bom dia. Mantenha a posição, aguarde para o push. 6225, dois chamamento. Mantenha a posição. Sou. Bom dia, Gol 963, 4200, Dael. Chegou 963, suba e mantenha o 360, saída da El. 360, Dael, 963. 95 tá pronto. Autorizado, decolado. Pista no 0, vento no 80 graus, 95. Iniciando 865. Salvador, é o azul 4958, ideal de descida? 4958, desça ao 050. Para o 050, azul 4958. É possível a gente voar na proa de duna, só para ficar algumas informações na frente aqui? Proa de duna, negativo, crossfield número 2, mas pode fazer desvios a critério, pode estar sequenciado. Tá ok então, então vai ser um pequeno desvio à direita e a gente vai ter 200 nós na descida, ok? Controle Salvador, bom dia, é o passarelo 2229 com a informação Golf, no ideal de descida. 2229, identifique, chegada Mari, cerca 060. 060, autoriza a prova de tapa? Sou número 4, caso necessário de desvios, faça o seu critério, porém informe ao fim para ser sequenciado. 72229. Torre, bom dia, Gol 865. Com 865, sub, mantenha 360, saída Arbor. Arbor 360, 0 gol no 865. Stow 11, taxi approved, IMA, Abram, taxi India and Alpha 200 point, runway 10. Contact your tower 11895, QNH 1017. 1017, IMA, Abram, taxi India, Alpha, 11895, QNH 1017. Left. Pode levar, 865, obrigado. Torre Salvador, bom dia, 1093, ponte 010, pronto. 093, bom dia, autorizado da linha, decola pista no 0, vento 170 graus, 059. A linha decola da 10, gol 1093. 1017, livre LS X-Ray. 2017, livre LS X-Ray, 9173. Controle 2229, está autorizada a descida? Fizeram a descida, 060. 3173 vai na proa de duna, guarde o último vetor para interceptar o lote. Proa duna, guarda vetor com 1173. Controle 2229, em função do sequenciamento, possível sequenciamento, tem alguma velocidade recomendada? Efetivo. Na 6225, após a passagem de aeronaves da companhia na posição 4, pode iniciar o pushback. 208, gol 9093, obrigado, bom sábado. Controle Salvador, bom dia, 093, passa mil pés na árvore. 0093, suba e mantenha 360, saída árvore, vigilante. 3-0 na Amber, gol 9-0. Azul, 4-9-5, pequeno desvio direita, já volta para o Pro de Duna. Foi direita para 3.000 pés, 1017. Para 3.017. Oh, bom dia, aqui é o Golf Tango Bravo. Bom dia, Golf Tango Bravo, sim. Senhor, solicitando autorização de reboque da posição 1, parte 3, até a posição 1, parte 1. Chame na atenção do parte 3. Ah, sim, aqui, senhor. Uno 093, vai na Pro de Alefa. Alefa, 093. Roger. 973 para o lote esquerda 170, informe estabilizado. Opa, para o 170, reporte estabilizado, 973. Climb the maintain level 360, dial departure. Climb 360, dial any chance to fly direct to leader, or Mantua, sir? Still direct to leader position. Direct to leader, seeing guard Mantua. Segundo 865, chame centro Recife em 1288, alterno 260. 288-260, igual 865, bom dia, bom trabalho. Teste de pista, passagem externa, está estabilizado, visual para a pista. Afirmo. Teste 3 torres, 1-1-8-9-5. 8-9-5, é. 4-9-5-8, desça para 2000, livre LS, sexo, informe estabilizado. A 2000 vai informar estabilizado, azul 4958. 349, desça para 3.000 pés 1018, livre da restrição em pelo. 3.000, livre da restrição em pelo. Controle Salvador, passarela 2229, desvia direita para evitar formações. Está mantendo a proa 080, após retorna a proa de etapa. 229, desvio e desça para 4.000 pés, 1018. 4.018. Após desvios, pode voar duna? Prezado. Após desvios, voa de duna. Passarela 2229. 4958, ajuste agora em Salvador 1018. Fala 649, ajuste 1018. Ok, eu retorno, obrigado. Uno 093, chame centro Recife em 1288, alterno 260. 288, 260, 093. Estabilizando 4958 azul. 4958, chame torre, 1-1-8-9-5. 295, boa. Tô no meu 419, desça pra 2000, livre LS X-Ray. 2000 X-Ray. Estabilizado, o azul 4958. Azul 4958, se não aproximar, 9 a linha pra decolagem, com a área pista livre. Sim, sim, mantém. Solo 50, direita, solo 12 decimal 9. 2 ou 9, obrigado. Solo de Salvador, altar 9173, bom dia. Ok, prossiga, solo Salvador. Altar 9173. Tá decolado, 3-0. Decolagem imediata, Alexandre, 622. Estaria do 2229, desça para 2018, livre LS, X-Ray. 2018, livre LS. Vai tentar um pequeno desvio à esquerda. Passaria do 2229. Livre pouso, azul 4958. 25, veículo 51, controle 20, 18. 208, bom dia, 6225. Controle, Oxané 6225, bom dia. Bom dia, Oxané 6225, sub e mantenha o 380, saída Arbor. Saída Arbor, seção 380, 6225. Estabilizou o visual, gol 649. No 649, completo o LS, chame torre em 1-1-8-9-5. Bom dia, obrigado. 73, ingresso Juliette, portão 8. Juliette, portão 8, obrigado. Bom dia, o Gol 649, passo externo, baixar a travada. Gol no 649, fala aí, pistaleiro. Certo. Azul 49, corte, sola 52, direita, sola do final, 9. 9, 49, foi? Salvador, bom dia, livrou na Eco 4958. 49, vento, 170 graus, 069, autorizado, pouso, pista no zero. Pouso livre, 649, obrigado. Azul 49, coito, sola 52, sola 2019. Beleza. Retornando, por gentileza, a frequência solo é 1219? 1219. Perdão. 225, Salvador. Prossiga. Fui na proa de Elefa. Elefa, 6225. Quilo faz 3, 6, 5, 4, 9, 5, 8. S211, call receive center frequency 1251, enable 13395. 1251, enable 13395, 6211, bye. Passaredo 2329 estabilizado, visual com a pista. Estabilizado, visual, passaredo 2229. Fechame a torre Salvador em 11895. 1895, passaredo 2229. Salvador, muito bom dia, o 9172, informação Golf. Sola 55, direita solo 219. 219, bom dia. Qual a hora do plano? 9172. O plano seria o 0730, no entanto foi efetuado um ADLA, segundo a empresa, para 1300. Para que hora? 1000, desculpa. Eu vou confirmar, o plano não chegou no meu sistema ainda, o 9172. Paulo, bom dia, 649, livrou. Bruno 649, táxi de Alfa, reporte de São Juliette. Alfa, São Juliette, 649. Salvador, bom dia, essa carga 6570 para autorização, sente da Gol. África 6570, autorizado, Salvador, Recife 350. Viu para Zulu 17, decola pista 90, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju. Controle 1-20-8, transponder 5030, WAPSA 6570. Autorizado Recife 350, Apesulu 17, decola da 1-0, curva esquerda, Puca, Caju. Controle 1208, transponder 5030, 6570. Correto, chame pronto, parte 3, 6570. Semanando. Antes da Juliette, 49, ingressa posição Juliette, posição 04. Juliette, posição 04, vem para cá. Quando o ABCDR 570 está pronto para o estacionamento. Autorizado, despegue o estacionamento, chame táxi. Com as 3, ABC. Autorizado, vai chamar para o táxi 570. Passarei 229, solo 58, solo 1219, ali virar direito. Ao livrar, solo 1219, grato, bom dia, bom trabalho. Solo, bom dia, passarei 2229, livrou, na sua escuta. Faredo, bom dia, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 2229. Solo Salvador, aqui é o Golfo, tá muito bravo, informo, então é bom, que bom dia, obrigado. Presente. Bom dia, 5963, autorizado Salvador Recife 330, Rio Preso Lona 7, decola pista 1-0, curva à esquerda, saída Puca, transição Aracaju, controle 120-8, transponda 5020, o Rio 5973. Correto, chame pronto o Rio 5963. Juliette, 2229. 2229, ingresso Juliette, remota 1-2. Juliette para remota 1-2, 2229. Salvador, até 9 anos, 7, vai. Foi o 9172, só pra saber se tem alguma informação a respeito do nosso plano. Não, não tem nada a respeito do seu plano, 9172. Tá ok, então vai vir com a empresa novamente. Alpha Cargo E570 para o táxi, 2 horas 47, 02 a bordo, alternado Salvador. Confirme POB? 02. Ok, táxi autorizado, parte 3, parte principal, Índia Alpha, deu ponto espera, no ponto espera 1895, ajuste de altímetro 10, 18, Alpha 6570, vou ver. Parte principal, Índia Alpha, ponto espera 2895, no 0, no 8, 6570, bom dia. 9972, aguarda cobre o ajuste de altímetro 108. Salvador, bom dia, Rio 98. Solo Rio 98, não bom dia. Bom dia, Rio. Aguarda cobre o ajuste de altímetro na 098. Na 098, aguarda. Salvador, bom dia, Alpha Cargo 6570, aproximando ponto espera, dono 0. Alpha Cargo 6570, mantém ponto espera. Mantém ponto espera 6570. Autorizado Lander, colapso, estou no 0, vento no 70 graus, 05 nós. Autorizado a linha, decolador no 0650. Tal 9972, autorizado Salvador Petrolina, 340, via o curso do Lu 20. Decola pistão na zero, curva esquerda, saída Momo, transição Nenim, controle 120, décima 8, transponder 5547 e o sideral 9962. Decola pistão na zero, Momo, Nenim, curva esquerda, saída Momo, 5547. Chame pronto. Estacionamento 5 Romeu do Pastor. Olá, Salvador, bom dia, 9500, formação voo. 9500, essa é a identificação, via chegada Amanda, esse para nível de voo 050. Chegada Amanda, 050, 9500. 270, decolou 07, controle 20.8. 208, bom dia, 6570. Controle Salvador, bom dia, você é cargo 6570, decolado, passa 1400, sai da PUC. 6570, contato radar, sua via para nível 350 na saída PUCA. Sobe via para 350, saída PUCA 6570. Salvador, tem alguma previsão para o Rio 989? Autorizado, Salvador, Fortaleza, nível 390, Rio para o Isco 50, decola pista 10, curva à esquerda, saída Momo, transição de Lube, controle 120, decimal 8, transponder 5017, Rio 989. Aprovado. Fortaleza 390, informe Isco 50, decola pista 10, curva à esquerda, Momo de Lube, 1208, controle 5017. Está pronto para o pushback, acionamento, posição 612A, 43 na Rio 981. Rio 981, não aguarda para pushback, acionamento. Aguardando. Solo, bom dia, Dan 3517, informação Golf, Brasília. Aguardo distância cópia, o ajuste de altímetro 901. 015. Táxi, pátio, Índio Alfa, ponto de espera 1895, ajuste de altímetro 1098, do Rio 5963. Pátio, abraço a vocês. O 27 da companhia livrou nossa retaguarda, está autorizado o pushback 981, senhor? Autorizado, senhor. Obrigado. Isso, nossa 3, autorizado, linha decolada, pista 0, vento 1, 7, 0 graus, 0, 5. Autorizado, linha decolada, 0. Absolutely. Força Minha 570, chame Recife 12685, alterna 12545. 2685-2545, bom dia, 6570. Tran 35 no 7, já tem autorização? Autorizado, Salvador Brasília, 360, via programa 7, decola pista na 0, curva à direita, saída boa, transição Alefa, controle 120, décima 8, transpondo 5023, o Tran 35 no 7. Autorizado, 360, Cidulu 17, decolador na 0, curva à direita, a por Alefa. 208 ao controle, 5023 ao transponde. 5023. 5023. Aí informar uma puxa de nave. Salve Federal, 9972 para o pushback acionamento, parte de carne. Federal, aguarde para pushback acionamento. Vai dando as suas coisas. 360. Close no 4, controle da 0, décima 8. 208, bom dia. E para o sol? É o 9172 da TAM. 5973. Tenho 5973, contato radar, vou para nível 330, sai da PUCA. 330, saída PUCA. O plano, assim que o senhor tiver uma posição, se você puder nos passar e tentar adiantar pra gente, a gente agradece. Ok, certo. Eu vou coordenar com a sala Hélice. Sabe pra que horas foi efetuado o novo plano de voo? Para os 50. Ok, gente, eu vou coordenar, mas provavelmente só deva chegar às 10h20, 30 minutos antes do horário de caças fora, ok? No mesmo tempo. Tá bom, mas a gente agradece por poder nos ajudar aí. Foi 970, autorizado, Salvador Teresina, 340 a nível, Rio Brasil 20, decola. Curva à esquerda, saída Momo, transição Nenim, controle Salvador frequência no 20, décima 8, transponder 5036, o sideral 9970. Certo, 5036, chame pronto, federal 9970. 989 para o táxi, 3 a bordo, 3 horas, alterna Teresina. Táxi, pátio, Índia Alfa, ponto de espera 1895, ajuste de altímetro 0989819. Índia Alfa, ponto de espera 1895-0989-1981. Federal 9972, observe aeronave da Rio, iniciando táxi no 43, autorizado para o pushback acionamento, chame táxi. Após a aeronave, a retaguarda está livre para o pushback acionamento 9972. O pushback acionamento está 3573. Portão 3, aguarda para o pushback acionamento. Aguarda. Salvador, bom dia, 9710, centro da Golfo, gente desconfia em 360. Sete na zero, confio autorizado 360, via o Prozulu 21, decola pista na zero, curva direita, saída Arbor, transição Elefa, controle 120-8, transponder 5037, 9790. Autorizado 360, confio, Prozulu 21, agora Elefa, decola da 10, curva da direita, 5037, corte do transponder, 9710. 5037, direita após, portão 612, chama pronto. Chama. Alô Salvador, voo no 759, para a apresentação Guarulhos, sexta golfe no 05. Autorizado, Salvador Guarulhos, 360, veio para o Zulu 10, Tabaté. Circula a pista no 0, curva à direita, saída da El, Lida, Motiva. Controle 120.8, transponder 5044, o Gol no 759. Autorizado Guarulhos, nível 360, vai no Prezulu no 0, passa Taubaté. Decola do 1-0, curva à direita, da El Leda Motiva. Controle 1208, transponder 5044, é o Gol no 759. Correto, chama pronto, Gol no 759. Tá. É assim. Firme destino. 10, decola pista no 7, curva direita, corredor axé. Controle 1208, transponder 0125, o hotel de Leia Serra. Quantos a bordo? Faz 4. Meia torre, 1895, ajuste de altímetro 1018, hotel de Leia Serra. 1-9-8-1-1, decolados 1-9, controle 1-2-0, decimal 8, tem um bom voo. 2-0-8, obrigado, bom dia. Boa tarde. 1-9-8-1-1, contato radar, sou para nível 390, saída da bomba. 390, bom. Portão 3, aguarde só um minuto para o push. O 3597, devido ao sideral no parte 3, já estava no push. Deve te pedir táxi dentro de alguns minutos. Ok, obrigado. Hotel Juliette Serra, bom dia. Acione, chame pronto o táxi. Gol 649, 360 para Porto Seguro. Para o táxi, geral 99722 a bordo, 4 horas e 20, alternando Maceió. Livre táxi, pátio, Índio Alfa, ponto de espera 1895, ajuste de altímetro 9018, sideral 9972. Pátio, Índio Alfa, ponto de espera 1895, sideral 9972. Alô, Gol 649 para Porto Seguro, bom dia. Pessoal? É o Gol 649, Porto Seguro 360, bom dia. Bom dia, aguarde só um instante a cópia, ajuste de altímetro 09. 649. Salvador Azul 2704. Azul 2704, bom dia, número 3, aguarda cópia, o ajuste no 018. No 018, sai da prevista. 5, bom dia. Bom dia. Seria a saída prevista para o Azul 2704? Saída Pucaracaju. Pucaracaju, grato. Federal 9972, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, o vento 180 graus, 049. A linha decola 190, federal 9972. Salvador, bom dia, zona 500. Azul 9500, bom dia, continua a aproximação, aguardo informação de pista livre, Boeing da Sideral iniciando rolagem, pistão no zero. Aguardando pista livre, o 9500. 3597, portão 3, autorizado para os pré-acionamentos, chantagem. Chama a taxa, tá? 3527. Passarelo 2223, ponto Jacópia. Conforme 2223. Salvador, Vitória da Conquista, 180, conforme rota do plano de voo. Decola pistão na zero, curva direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle 120, décima 8, transponda 5040, passarelo 2223. Controle 120, Arbor, direita, Arbor, Elefa, controle 208, transponda 5040, o 2223. 5040, remota 12, chame pronto, 2223. 5040, chama pronto. Decolado 224, controle 120, decimal 8, tem um bom voo. 1208, sideral 9972, obrigado, um ótimo dia. Azul 9500, autorizado pouso pistão no zero, vento 180 graus, 059. Pouso autorizado na 10, azul 9500, está com o trem baixado travado. Nesse visagem pode voar direto, bom, amor? Paz 2000, Paz está autorizando. Paz 2000, bom, obrigado, 9972. Gol na 092, desça via para 2000, Paz, que negar na 018, autorizado final ILS, informe estabilizado. Via para 2000, matará, autorizado ILS, 1092. 9172, está pronto para a cópia? Pronto, cópia, 9172. No Uno, chame Recife, 12685, ao termo 2545. 2685, 2545, 9899, bom dia. 72. Autorizado, bom 15, nível 360, preso 21, decola da 10, curva direita, saída Arbor, transição elétrica. 208, controle, 5055, transponde para 9172. Correto, chame pronto, está 9172. Chama. Prova 1759 para pushback acionamento, posição 5. 1759, portão 5, aguarda para pushback acionamento. Guarda. Está com 177 a bordo, com fins 3 horas e 20. 597 da TAM, livre táxi à direita, ponto espera 1895, ajuste de altímetro 90 noite. Ponto espera 1895, 1018 da TAM, 3597. Solo 27, libera direita, solo 121, decimal 9.